10:06 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento aqui no estúdio o Miguel Ângelo Aguilera, ele que é relator da Junta Comercial do Paraná aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no estúdio. Vamos falar de indicadores que servem até para a gente medir como termômetro a questão da economia aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. 2013, como é que podemos analisar? Um ano em que mais empresas fecharam ou mais empresas abriram? Então, em 2013 até outubro foram abertas 1.014 empresas. Isso aqui em Foz do Iguaçu? Em Foz do Iguaçu. Isso representa um resultado positivo em comparação a 2012 de 30,84%. Crescimento de mais de 30% na comparação com 2012 nos 10 primeiros meses do ano? Isso, isso mesmo. Fechamento de empresas, por sua vez? No fechamento, até 2013, foram registrados 277. Ele representa um resultado, em comparação a 2012, negativo de 26,72. Mas vamos até repassar aqui a quantidade. Quantas empresas abriram? 1.014, né? E 277 fecharam? Fecharam. Então foi, podemos dizer que tem pelo menos 800 empresas a mais nesse balanço aí no mercado aqui em Foz do Iguaçu. Dentro das estatísticas, sim. Número que chama a atenção, inclusive vocês da Junta Comercial, tem aqui um balanço estadual mostrando que, segundo a informação divulgada, a cada 10 minutos uma nova empresa foi aberta no Paraná nos meses de setembro e outubro. Um dado englobando todos os 399 municípios do estado do Paraná. Aqui em Foz do Iguaçu também houve um aquecimento nesse período de setembro e outubro, ou se manteve o ritmo no restante do ritmo verificado ao longo do ano? Bom, ele se manteve nessa média de 30% também no mês de setembro e outubro. Aqui na nossa cidade, especificamente, quais são os setores que mais têm colaborado para esse aumento de 30% no número de aberturas de empresas aqui? Na verdade, são pequenas empresas, né? Pequenas empresas e prestadores de serviços que estão alavancando esses números aí. Principalmente microempreendedores e pessoas que estão formalizando suas atividades? Não, os microempreendedores eles são efetuados por outros sistemas. Então, até importante... São pequenas empresas, né, e médias empresas. É até importante esclarecer isso, porque a gente observa aí um trabalho bastante grande de formalização de microempreendedores, ou seja, esses dados da Junta Comercial se referem exclusivamente a empresas, microempreendedores entram em outra conta. Em outra conta. Exatamente. Falamos a respeito desses processos todos de formalização aqui em Foz do Iguaçu, especificamente a Junta Comercial. Quais são os trabalhos que são desenvolvidos aqui na nossa cidade? Então, nosso trabalho é registro das empresas, né? Aberturas, encerramentos, alterações, registro de livros, expedição de certidões, expedição de contratos, todas as alterações efetuadas pelas empresas, a gente tem as fotocópias, são todos os serviços oferecidos. E como é que faz? Porque aquela pessoa que está nos ouvindo agora e até tem interesse em formalizar seu negócio, é procurada para formalização, enfim, para alguns procedimentos. É procurada a Junta Comercial direta ou a Junta Comercial é acionada a partir de outros órgãos? Inicialmente, ele deve procurar o contador ou contabilista. Após feito a empresa, a análise dele, que é levado a registro, né, na Junta Comercial de Foz do Iguaçu. Eu vejo aqui, inclusive, que você tem uma tabela, a gente falou dos números, né, de questão de abertura e fechamento de empresas. Foz do Iguaçu está entre as 10 cidades do estado que mais registraram a abertura de empresas nesse ano? Esse ano ele teve um resultado positivo. Temos aqui na frente Curitiba, claro, capital do estado, né, maior município também, liderando a lista. Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, depois também Curitiba, né, uma agência lá de Curitiba. Aliás, entre os 10 primeiros colocados a gente vê aí 3 postos de Curitiba, né? São agências, né, descentralizadas lá em Curitiba, né? Mas são em grande volume, são bairros grandes, né? Cascavel na quinta colocação, Foz do Iguaçu na nona colocação. Oeste do estado se destacando de alguma maneira nessa lista toda? Sim. Esse ano foi bem positivo. E com relação a global, realmente, deste ano, o que é que tem aí de acumulado no estado inteiro? Esse balanço, o que é que ele indica? No global, ele teve um acréscimo aqui de 2,71% de 2012 para 2013. Isso até janeiro, né? Então, tem um pequeno resultado ainda positivo. Tem mais os dois meses ainda de novembro e dezembro. Me chama a atenção justamente isso, porque a questão Aqui de Foz do Iguaçu, aumento de 30%, no estado não chega a 3%, ou seja, a economia de Foz do Iguaçu deu uma guinada aí, conseguiu um registro, pelo menos uma velocidade de abertura de empresas maior do que outras áreas do estado. Bom, por enquanto é um dado estatístico, né? Que se verifica, eu acredito que essas empresas, elas começam a operar e daqui mais para frente elas vão produzir, vão apresentar mais empregos, mais renda, essas coisas. E esperamos realmente que nossos empresários estejam cada vez mais orientados para que não caiam naquela triste estatística, né? Inclusive o Sebrae costuma divulgar de que muitas das empresas brasileiras acabam falecendo, fechando as portas antes dos 2 anos. Isso. Esperamos que isso não aconteça, né? Isso. Conversei aqui na CBN com o Miguel Ângelo Aguilera, ele que é relator da Junta Comercial em Foz do Iguaçu, e nos trouxe números a respeito do movimento de abertura e fechamento de empresas aqui na terra das Cataratas. Miguel, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui aos ouvintes da CBN. Obrigado.